Pista 28. Gol no 601, boa noite, livre pouso pista 28. Vento 230 graus, 09 nós. Tem livre pouso 28, gol no 601. No 5 na escuta? Na escuta, prossiga. Informo que realmente Ilhéus está fechado. É visual. Ok, então, paciente, 5-4 no 5. Poderia informar assim que as condições melhoraram de informar pra gente, no inglês? Afirmativo, só mais um momento. Obrigado. Just confirm the estimate out of block time is 21:06. No sir. 21:09:20. Okay, stand by. Alô, Salvador, gol 925 para táxi, mundo 52 a bordo, alterna com fins, 3 horas e 42 minutos. Gol 925, táxi via Índia Alfa, reporte antes da Delta. Índia Alfa, reportar antes da Delta, gol 925. Antes da Alfa, melhorou. Boa noite, gol 601, livrou, mantém Delta antes da Alfa. Gente, o gol 1601 vai prosseguir táxi em frente, quilo, pátio 3, e vai reportar para ingressar no pátio principal. 7 em frente, quilo no pátio 3, vai reportar para o principal, gol 601. Gol 925 de passagem ao Boeing da companhia que irá cruzar Taxi Alpha, irá ingressar via quilo para o pátio 3. Após o mesmo, está livre para prosseguir táxi em frente Alpha, próximo a Golf, vai chamar a torre 183, ajuste ao 013, tem um voo, boa noite. Gente, vai dar passagem ao colega, após Alpha Golf, pode esperar 183, gol 925. Tem 4 no 5 na escuta do solo. Na escuta você. Trip 5-4 no 5, como foi reportado pelo centro que Ilhéus está com chuva moderada, teto de 2 mil pés, visibilidade de 3 mil. Ok, então, 5-4 no 5. autorizado, ingresso parte principal, gate 07. 07, autorizado gate principal, correção. Parte principal 07, 9601. Solo Salvador, strip 5425, puxa de acionamento. Strip 5415, informe que Ilhéus está fechado visual, você vai prosseguir? Solo Salvador, Delta 8002, com a informação Delta, solicitando nível 300, Galeão. Guarde cópia, Delta 8002, a saída Gole, Eval, Krat. Para Gole, Eval, Krat, 38002. Salvador, 3445. Prossiga. Ok, a gente vai decolar, caso não consiga, a gente prossegue para a alternativa que é Vitória. Tá pronto, se tiver funcionamento, 3445. Gente, o 35415 está autorizado, então, o pushback funcionamento, chame táxi. Pushback funcionamento, chame táxi, 3445. Copia. Liga para o 764. O 764 está autorizado para Brasília, unir o voo 400, via peso Luno 7, decola da pista 28, curva esquerda após a decolagem na saída Gole, transição Ofito, transponder 5426 e a frequência do controle 1,9,35. Tomado 400 Brasília, peso Luno 7, decola 28, curva esquerda Gole Ofito, transponder 5426. Controle 119.35, Gono 764. Gono 764, protegimento correto, ajuste 10113. Chame pronto, pushback acionamento no 62. Positivo, abordará pronto para o push, entre no 013, ajuste no 764. Para o táxi objeto 672142, na bora 3 horas e 30, até na confirma. Do M672082, a bordo, só confirma a autonomia alternativa? 142, senhor, 3 horas e 30 e confirma. 142, 3 e 30, confins, grátis, senhor. O M670, táxi via Índia, Alfa, próxima Golf, 283, ajuste 10113. Bom voo, boa noite. 13, Índia, Alfa, Golf, 283. A Golf com permanência aberta, né, senhor? É o M7720, boa noite. Salvador, Gol 925, ponte espera da rota 28. Gol no 925, mantém a posição na Golf. Mantém na Golf, Gol 925. Gol 925, Lima Tempo, está 28. Lima Tempo 28, Gol 925. 4 horas e 30, alternando Porto Vitória. Gente, trip 5415, táxi via Juliette Alfa e vai reportar próximo a Taxi Delta. Juliette Alfa, reportar pronto na Taxi Delta 5415. O trip vai reportar próximo a Delta para prosseguir o táxi. E prosseguindo, reportar pronto na Delta 5415. Gol no 602, Saulo 58, Olivrar, 121.9, mantém posição antes da Alfa. 9, mantém posição antes da Alfa no mesmo. Gol Salvador, Gol 602, e Bruno Segunda. Gol 602, após a passagem da aeronave à sua frente, está autorizado para prosseguir táxi. Via Alfa, após ingresso na Kilo, pátio 3, e aguarde para ingressar no pátio principal. Alfa, táxi Kilo, pátio 3, aguardando para ingresso no pátio principal, 1602. Gol no 925, decolado aos 2100, controle 119.35, bom voo. 1935, obrigado. Salvador, boa noite, gol no 601 no centro da Delta. Gol 601, agora de Copo Galeão, confirma o nível. O nível vai ser o 380. Sim, a gente aguarde. A saída prevista por gentileza com a pista 28? Leval Krat. Gol Leval Krat, 601. Trip 5415. Após a passagem do Bang da Golf, ingressou agora no táxi Equilo, está livre para seguir táxi em frente Alfa. Próximo a Golf vai chamar a torre 183, ajuste 10, 13, tem um movô, boa noite. Ok, próximo a Golf, 183, 1013, 545, boa noite. Autorizado ingresso, pátio principal, gate 01. Gate 1, ingresso, 602. 8002, pronto, cópia. Pronto, cópia, eu tenho 8002. 8002, está autorizado Galeão, número voo 300, via Upper Zulu 14, até a posição Tokin, após Upper Alpha 317. Decola da pista 28, com curva esquerda, após a decolagem, saída Gole, após Eval, após posição CRAT, transponder 5427 e a frequência do controle 119.35. 8002, autorizado nível 300 por Galeão, quero ver para o Luno 4, essa posição toquinho, operou com 317. Decola da 28, curva esquerda, saída Gole, Eval, após a posição Eval, voa CRAT. 5427 no transponder, o controle Salvador em 19.35, OTAN 8002. Batistão 8002, no gate 1 no 1, chame pronto, pushback, sanamento, ajuste 10, 13. Padrão, ajuste, reportagem. 8. Alto 002. Okay. 3897, where to copy? Go ahead, sir. 3897, clear to Guarulhos, track level 360 via upper with 50, and departure runway 28, and after departure, left turn and gully after Eval, and after position Eudes. The squawk 5436 and the control departure frequency 119.35. Send 3897 cleared flight level 360 to São Paulo Guarulhos via upper whiskey 50. Take off runway 28, first turn will be left turn on Gully departure runway 10 Eudes. Calling Salvador departure 119.35. And it's called 5436-3897. 3897, read back, correct. And the altimeter side 1013 and report to red for setup and push and gate 202. Okay, Q18-1013, we're call when ready for pushback and startup, 3897. Salvador, vamos, 764, pushback, acionamento no meia dúzia. Meia dúzia, algum no 764, estou autorizado para o funcionamento, chame táxi. Autorizado para estar a táxi no 764. Autorizado a decolar, pista 28, vento 220 graus, 089. Autorizado a decolar, 5419. Solo Gales, correção, Solo Salvador, o gol 601, já posto na projeção? Positivo, 380 Galeão, decola 28, curva direita, subida gole, Eval, após direto crat, onde intercepta o Pesolo no 4, controle 1 no 9, decimal 35, aciona 5433. Autorizando nível 380 para o Galeão, via Pesolo no 4, decola 28, curva direita, no perfil da gole, Eval, após voar crat. Interceptor ouvido, 935 ao controle, 5433, transponder, regula 609. Confirmo, transponder 5433, chame pronto no 7 para push back acionamento, 601. 5433, chama nesta para push acionamento, 609. Rádio 102, boa noite, prossigam. Confirme da colo que trouxe. Intenções da cola do pato, ingresso pista no site. Sente guardião 02 autorizado, táxi, pode para ingresso pista no site. Guardião 02, seu, qual é o destino? Confirmar o destino, o senhor vai sobrevoar que posição? No 764 para o táxi, 101 a bordo, alternativa com fins, autonomia 0356. 0356, 101, confirmando com fins como alternado? Afirmo. Ponto espera da 28, torre 198, décimo 3, taxiando via Juliette Alfa. Juliette Alfa, ponto espera da 28, 183, estou no 764, tenha uma boa noite. Guardião 06, prossiga. Sente, vai taxar até a pista. Commander ground, 3897 on gate 02, red for pushback and sun up. Seven clear to start and pushback, advise ready for taxi. They will call red for taxi, 3897. Guardião 02, autorizado a colar. Autorizado a linha da colar, cabecinha 7, vento 2, 30 graus, 059. Guardião 06, podia confirmar pelo B? 7, visual com o Guardião 02 decolando. Guardião 06 autorizado a alinhar e decolar, mantendo-se separado com o Guardião 02, podia confirmar pelo B? PLB 01, único, a linha decola o 06. Vento 230 graus, 08 nós. Torre Guardião 02, fora do solo. Guardião 02, decolada azul no 1, chame controle 119, décimo 35. Controle 1935, grato 02. Guardião 06, fora do solo. Guardião 06, fora do decolada azul no 1, chame controle 119, décimo 35. É. Sam 3894, tráfico avistado, autorizado pouso, pista 28, vento 230 graus, 089. Sente livre pouso, Sam 3894, restrição de 1200 metros, permanece. Altera em total extensão, 3894. obrigado pela informação. Oi, Salvador, boa noite, Gona 764, ponto espera da 28, pronto para decolagem, visual com o tráfego na final. Mantenha ponto de espera com o Guardião 02, na escuta. 764, vai manter. Guardião 02, na escuta. Guardião 02, na escuta. Guardião 06, na escuta. No 764, após pouso do Airbus, na curta final autorizada, linha manter. Após a passagem do Airbus, a linha mantém 28 com a 764. Quatro solo Zuno 4, Liberia à esquerda, mantém a posição de semi-solo 1, 2, 1, décimo 9. 2, 1, 9, 3894. Táxi via Alfa, via Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Via Alfa, mantendo antes da Juliette, então 3894. Right to taxi 3897, we have 188 on board, our alternate will be Galeon and Endurance, 3 hours and 47 minutes. 3894, o solo. Ingresso taxiway Kilo, ok? Táxi via pátio 3, informe para ingressar no pátio 1. Via pátio 3 pela taxiway Kilo, informe para vai tomar para ingressar no pátio 1, 3894. 3897, taxi via India and Alpha until holding point runway 28. Approach in decal 118.30. Ok, via taxiway India, Alpha, and when red on the holding point of runway 28, call tower 118.3, thank you. Solo, Salvador 8002, na posição 11, pushback acionamento. 002 na 11, autorizado, pushback acionamento, chama táxi. Autorizado, chama táxi.